opere 119.8 e o transponder 5050. Centralizado, Guarulhos, nível 360, coluna 10, curva direita, na frente da Euleta Bridge, após o interpreto do 16, Belo Horizonte Bridge. 198, controle 5050, transponder, o 3171. Então, 3171, o contagiamento está correto, cima pronto para o chibre acionamento. Reportará, o 3171. Bom dia, Abita 670, aciona a identificação, chegada à Mare, desce no livre voo 060. 060, na Mare, Abita. No 7 no 5, ciente, completa final LS, chama turma em 118, decimal 95. 285, bom dia, tá já. Voo no 607, passando pelo, desça para 2000, Libra LS, reporte localizador. Voo no 607. 2000, reportará. Salvador, voo 715, final da 10, passa pra lá. Voo 7 no 5, bom dia, tráfego listado, ajuste no 0 no 1. Pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 1 00 graus com 099, voo no 7 no 5. Livre pouso no 0, voo 7 no 5. Noite 97, controle reautorizado para 3.000 pés. 3.000 pés, boa noite, 97. Federal 9970, ajustado em 10, 11, desça e mantenha 4.000, liberada a inscrição vertical na chegada mais. Liberada a inscrição, desça 4.000, federal 9970. 07, estabilizou o capa-vista. Ascendente 1607, passando Duna completa final ILS, Torre Centro 1895. 3153, controle a sua identificação, desse mantenha 070, chegada a ponte. 3153. Voo 897, desce, mantém 2000, autorizado final ILS, chama estabilizado. 2000, reportaremos estabilizado, boa noite, 97. Solo 7 no 5, no solo 52, libera pista próxima, interseção à direita, chama o solo em 121, decimal 9. Sonora direita, não faz um pouco. Pelo 607. Pelo 607, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1,00 graus com meia dúzia de nós no 607. Nível plano 10, 107. Bom dia, no 7, no 5, Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Afirma, mantém 4000, redução 180. Vai atingir o 50, igual ao 1804. Atingir 1804, mantém 050. Mantém 050, 1804. Federal 9970, autorizado 2000, 101, 1, Federal 9970. 2000, melhor, está autorizado, quer acertar? Afirma, está autorizado, livre LS 9970. Voo 1804 é o controle, ajustado 1011, desce para 3000. Voo 1804. 3000 com 1011, voo 1804. Afirma, está submetendo a oração. Mantenha presente o voo limitado pelo localizador número 4 na aproximação LS. Presente, vai manter a proa limitada pelo localizador número 1804. Apsa cargo 6570, altímetro 10 no 1, reautorizado 4000 pés. Apsa cargo 6570. 4000 com 1011. 1897 estabilizado. 1897, as 3 milhas do externo completa a final LS, torre 118,95. 1895. Com 1804, redução 1709. 179, 804. Igual no 897 LS. No 897, tráfego avistado, ajuste no 011, continue a aproximação, reporte contra embaixo, trovador estando, senhor. Portaremos. O número 607 no solo 55, libere a pista próxima à direita, chame solo em 121, decimal 9. 219, obrigado. Livre LS, chame estabilizado. Esquerda 140, chamará estabilizado, igual no 804. Apsa cargo 6570, redução 200 nós. 2009, tá, tá. Pessoal, eu vou no 600 em Brancusco. 160, Sérgio, autorizado a TAP, Alfa Juliette, função 0241. Alfa Juliette, 02. Agora está 5 milhas e meia, é um Boeing 737. Obrigado, vai chamar 295. E Salvador, bom dia, Sideral 9970. Bom dia, Sideral 9970, tráfego já avistado, ajuste no 0 no 1, é o número 2 para pouso, senhor. Continue a aproximação, reporte quando o trem embaixo travado. Já está embaixo travado na mínima, já, Sideral 9970. Copiado, senhor, aguarde a direção de pouso. Guarda. Quase iniciei redução para a velocidade final de aproximação, então desce 2000. Iniciaram descendo para 2000, voo 804. Voador, 231, 71, puxa estacionamento na 05. 4000, voo da 01, voo da 03. Sete, ao solo. Prossiga. Pelo menos 07, condições de manter posições do Juliette aguardando a pregança. Baterá Juliette antes de ingresso, agora no 607. 3171, agilizando, autorizado, pushback, acionamento, chama para o próprio táxi, 3171. Gente, está 3171, autorizado, vai ficar. Passando Duna, completa final LS, tráfego à frente, 5 milhas, 737, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 1804, está 2 milhas e meia do externo, baixado travado. Bom dia, 1804, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 01, no tráfego já avistado. 897, no solo agora, ao 58, libera a direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, boa noite, 97. Será o 9970, vento de 100 graus com 08 nós, ajuste no 011. Pista agora liberada, pouso autorizado, pista no 0, Sideral 9970. Está embaixo travado, mini 11, livre pouso na 10, Sideral 9970. No 607, fique atento ao Airbus ETA, feito no pushback, posição 05. Após com cautela, está autorizado a ingressar na Juliette para posição 02 do Pátio 1. Frente com cautela, atento ao TAM. 02, Pátio 1, voo ou no 607. TAM 3890, muito bom dia. 330, Recife, está pronto, cópia. Autorizado Recife, nível de voo 330, vai decolado no 0 com a curva à esquerda na saída Puca, transição Caju, via Upper Witch 58. Controle Salvador, opere 19.8 e o transponder será o 5063. O 330 está pronto agora para São 3290, cotejamento está correto, chama pronto para o estiver acionamento. 3 ao ponto, validez que mantenha 2000, permanece 1011 via Ponce, livre LS, chama pronto. Gente, vai descer para 2000, está descansado, vai descer para aquilo. Sim, está livre. Obrigado. Mega Eco Delta ciente, está sob vigilância, reporte para a descida, chegada mais. Mega Eco Delta. Vivo para o Mike Eco Delta. A informação foi para o Mike Eco Delta. Reporte para a descida, vigilância radar, chegada a Mari, Mike Eco Delta. Torre Eduardo, ave a cargo 6570, passando externo da 10, baixado para lá. Bom dia, passa cargo 6570, tráfego avistado, ajuste no 0 no 1, número 2 para pouso, senhor, continue a aproximação, aguarde autorização 6570. Continua a aproximação, ave 6570. Então, 3171, onde está autorizado o táxi via Pati 1, táxi Índia. Quando espera no 0, chama na torre 118, decimal 95. Ajuste altímetro no 011. Resultado 1001, está autorizado via Pati Índia. Não posso esperar 295 da 3171. Obrigado, bom trabalho. O 1897 está na Alfa antes da Juliette. 1897, fica atento ao Rebois da TAM. Iniciando o táxi, após estar autorizado a ingressar a Juliette para a posição 05. 7, após o TAM, vai para o 5, 1897. Próximo táxi é Juliette, o Sideral 9970. Sideral 9970, seguirá o Boeing da Gol. Pode estar autorizado a ingressar a Juliette para a posição 07 do pátio 3. Paciente, seguindo do Gol, posição 07 do pátio 3, Sideral 9970. Paulo, bom dia, Gol 1804, de próprio. Gol 1804, seu autorizado táxi Alfa, reporta nosso jet. Alfa, então Juliette vai reportar o Gol 1804. Mike Eco Delta, vê se mantém nível de voo 050. No solo ao 04, libera a direita e chama em solo em 121, decimal 9. 219 para liberar o AVSA 1570. Pronto. Livre ingresso na Juliette, posição 08, bate 1, voo 904. Paulo Salvador, bom dia, para cargo 6570, de propósito. 6570, está autorizado o táxi via Alfa, reportando o seu Juliette. Alfa, reportado para ingresso na Juliette, o Alfa também, 5570. Estabilizado, tá 3153. Distância que é 153, passou Luna completa em sinal LS, torre 118.95. 118.95, obrigado, até já. E o 5973 é o controle reautorizado 2000, via mar é autorizado LS, altímetro 1011. Chame estabilizado no lock. Azul 4040 está autorizado com FINS, nível de voo 340, decolador 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge. Via UpAzul 16, controle altera 119.8, transponda 5057. Ajuste no 0 no 1, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 110 graus com 07 nós. Livre pouso, pista 110, tá 3153, obrigado. Azul 4040, contagiamento está correto, chama pronto, pushback, funcionamento. O Delta controle, desça para 2000, altímetro 10111, abatendo o Mike aqui, Delta. Já pista no zero, Rally mantém pista no zero, tá 3171. Sou autorizado a Campinas, nível de voo 340, vai decolar da 10 com a curva direita na saída da Euleta Bridge, via Upper do Luna 6, após Belo Horizonte, após Trivia, ponto com formato. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder é o 5065. O Web também 570 está autorizado a ingressar na Juliette para o pátio 3, posição 10 do mesmo. Autorizado a ingressar na Juliette, pátio 3, 10, Web também 570. No solo zona 0, libere pista próxima direita e chame solo em 121.9. 121.9, tá 3153. Então, 3153, muito bom dia. Estou autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 10 do Pátio 1. Alfa Juliette para 10 do Pátio 1. Estou 3153. fala bom dia, Oceania 62, Uno Uno. Oceania 62, Uno Uno, muito bom dia, Galeão, nível de voo 360, informação em curso é a Eco, está pronto, cópia? Pronto, cópia. Está autorizado, Galeão, nível de voo 360, vai decolar do 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, via Upper Zulu 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme a rota. Controle aperem 119.8, perdão, e o transponder 5070. Seguinte da ECO, da 745 Zulu, nível 360, está aprovado para o Galeão, decolado 10, direita da El Leda Bridge, 198, o controle, transponder 5070. A rota é Upper Zulu 10 no SMAP, proa de Lúbito, proa de Barbacena e proa de Sofia. Zulu 10, aerovia, chama pronto para o estiver funcionamento, Oceané 6211. Deixa eu parar. San 3171, decolado ao Zulu 2, chama agora o controle Salvador, frequência 119.8, senhor, bom voo. Muito obrigado, senhor, bom dia. Oli, bom dia, o TAN 3171. Bom dia, 3171, no contato radar na decolagem, direto posição Leda, vigilante. Direto Leda, muito obrigado. Pode subir direto para o 340. Autorizado nível 360, enfim. Positivo, pode subir direto para o 360? Sim, autorizado. Leda na proa 360, obrigado. Estabilizado, localizador, Rio 5973. Gente, Rio 5973, passando Duna, completa final LS, torre 118.95. 118.95, Rio. Deu Rio 5973, está umas 3 milhas de estrada, mas já travado. 5973, tráfego já avistado, ajuste agora no 0 no 1, pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 089, Rio 5973. Vente de mil pois, pista no 0, Rio 5973. Chegou no 607. Alô 02, autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar no 10, com a curva direita na saída da El Leda Bridge, via Upper Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme a rota. Controle Salvador, opere 119.8, e o transponder 5076. 360 para Guarulhos, decolando a 10, curva direita, né? O Leda Bridge, após o 16, os BHZ, Trive, conforme a rota. 198.5076. Voo no 607, cotejamento está correto, chama para um pushback estacionamento. Chama, né? 5973 no solo 18, libera direita, chame solo em 121 do small 9. Rio 5973, muito bom dia, está autorizado, tá? Via Alfa, reporta no 11 da Juliette. Então, 3171 no passou o nível 130, chama Recife, frequência 1251, bom dia. Ah, 3171251, positivo? Positivo. Muito obrigado, senhor, bom dia. Bom dia. Gente, ó, passando o Mike, Echo Delta, passou zona completa final ILS, torre 118.95. Torre, bom dia, o Papa Tango, o Mike Echo Delta, está ligado no ILS, Papa Tango, Mike Echo Delta, tráfego ainda no estado, ajuste no 0 no 2. Confirme se a intenção de pouso pista 1-0 ou 1-7. Ah, o Mike Echo Delta, quando mais próximo, solicita pouso na 1-7. Ciente, chama então quando avistando para cancelamento do plano Mike Echo Delta. 1804, você é ponto cópia? Autorizado Galeão, nível de voo 360, vai decolar da 1-0 com a curva direita. Na saída da El, Leda, Bridge, via Upazulu 1-0. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, operem 119.8 e o transponder é o 5067. E 3, MAP, Eco Serra, Mike Alfa, papá. Após Lúvito, Lima, Uniforme, Vitor, Tango Oscar, após Barbacena. Gol 804, com o TG Metista correto, estava pronto, feedback, acionamento. 3, curve à esquerda, chame base pela direita, pistão no 7 para autorização de pouso, Mike Eco Delta. A base pela direita, Mike Eco Delta tem pouso autorizado na pista 17, vento de 110 graus, 09 nós, Mike Eco Delta. Livre pouso na 7, Mike Eco Delta. Baixa andar 6211, bom dia, para posicionamento 07. Baixa 6211, está autorizado, se tiver estacionamento, só para o táxi. Baixa 6211. Copa Tango Mike Eco Delta, solo os 27, confirme parte que se destina. 4040, por gentileza, aguarde, número 2 no setor. Baixo da Bata, Mike Eco Delta. Zero Zero, para estacionar, para vencer livre, para descansar. Táxi via... Eu sou Índia, ponto espera da 10, chame torre 118, metro 02. Via Índia, ponto espera da 10, chama torre 3, 4, 2, 0. Oceanair, 62 Honora. Para o táxi, temos 129 a bordo, 3:40, alterno Guarulhos. O Oceanair 6211 está autorizado o táxi via pátio 1 ao táxi Índia. Pontiária do 10, chamada torre 11895, ajuste o altímetro no 012. Apenas para confirmar, 120 a bordo. 129. Ciente, grata com voo, Oceanair 6211. Grata, bom dia, via pátio. O azul 4040 ficará atento ao Airbus da Avianca, que passará a retaguarda após estar autorizado para estiver em estacionamento, chamando pronto os táxis. O Airbus da Avianca está autorizado para estacionamento, o azul 4040. Bom dia, 4201, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 110 graus, 09 nós, ajuste agora 10012. Além dessa da pista no zero, azul 4201. Autorizado, chama pronto, táxi. Chama pronto, táxi, 104. Rotan 3597 para cópia Brasília no 380, tá pronto. Rotan 3517, está autorizado Brasília, nível de voo 380, vai decolar no 10, com a curva direita na saída Arbor Elessa, via Upper Zulu 17. Após apino, após conforme rota. O controle Salvador opera em 119.8, E o transponder será o 5101. 380, autorizado Brasília, decolada 10, curva direita, Árvore Elefa, Presoluno 7, Apino. E aí, conforme 119.8, 5101, Finger 11, já vai chamar. 103.5 no 7, cotejamento está correto, chama pronto. Controle Salvador Azul 4201, bom dia. 201, bom dia, contato com o Renan na decolagem, direto Leda, Vigilante. Direto Leda, 4201. 0, vento de 110 graus, 089. Vida Guadalupe, 0, Oxa, 6219. Táxi, o azul 4040 com 107 a bordo, 317, alternado Galeão. Azul 4040, está autorizado o táxi, Mitatsui Índia, ponto espera do 10, chame torre em 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, 12, bom voo. 10012, vai via Índia, torre 118, azul 4040. Solo no 607, posição 2, pushback acionamento. O no 607, aguarda pushback acionamento. Aguarda, isso? Afirmo, aguarda pushback acionamento, tem um bang da Gol que dentro de alguns instantes passará a retaguarda, pode ser autorizado. Tá, então após a passagem na retaguarda, está autorizado? Após o bang do Gol passar a retaguarda, está sim chamando o pronto táxi. Após o bang Gol, autorizada para a passagem do mesmo, é 607. Para o táxi, o voo 1804, 154 a bordo, autonomia 0320, alterna em Campina. Voo 1804, está autorizado o táxi via Pátio 1, Taxi Índia. Ponto espera do 10, chame torre em 118, decimal 95, ajuste altímetro no 012. 9012, militar de Pátio 1, Índia, no ponto espera do 10229. Solo 3890.4. Então 3890, aguarda, número 2 no setor. Aguarde. Solo Gol 7, bom dia. Gol 715, muito bom dia. Brasília 360, informação em curso é Fox, está pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decolador 10 com a curva direita na saída Árbor Elefa de Ampazulu 17, após Apino, após conformado. Controle Apare 119, decimal 8 e o transponder é o 5104. Para Brasília 360, da curva 10 com a direita, saída Árbor Elefa. O 715 da Gol, o cotejo está correto, chama pronto, push back e salamento. Maravilha. 3597 no 11, push back e salamento. Então 3597 597, aguarda. Aguardando. Solo agora 607. Diga o nome 607. Acionado, pode iniciar o pushback. Está visual com o Boeing da companhia que passará a retaguarda? Aguarde. Gente, após o mesmo passar a sua retaguarda, está autorizado. Após o mesmo autorizado, é verdade. Então, 3597 está autorizado para o pushback, será mesmo chamar para um táxi. Autorizado e chamará o 3597. Corre, bom dia, boa noite, 04, por alto próximo do ponto 0, dá uma zero. Bom dia, boa noite, 04, ali mantém pista no zero. Mantenhando a zero, boa noite, 04. Azul 4040, decolado aos 39. Chame agora o controle Salvador, frequência 119.8, senhor, bom voo. 198, 101, bom dia, 4040. Bom dia, senhor. Zulu 16. Controle Salvador, operem 119.8 e o transponder é o 5107. Aprovado com fins, 360 nível, decolador 10, curva direita, Daniel Almeida, Bridge, Upper Zulu 16. Controle 19.8, transponder 5107 com 897. 897, cotejamento está correto, chama pronto, pushback e acionamento. 7897. Salvador, bom dia, Passaredo 2223, ciente da informação, hein? Bom dia, Passaredo 2223, eu controle de vigilância, nesse 2000, chegada Confio no 012. 2000, chegada Confio no 012, Passaredo 2223. Mas o Boeing da Gol, efetuar o pushback, terei um outro tráfego, uma base da tanque passará a retaguarda, depois será autorizado. Para o meu Mike Serra Golf, Mike Serra Golf, muito bom dia, poderia confirmar parte de pedido da cola? Gente, poderia confirmar 080, nível de voo? Onde está de copo, por gentileza? No 804, regulado aos 42. Chama agora o controle Salvador em 119.8, senhor, com voo. 198, obrigado, 1804. Controle, bom dia, 1804. 1804, bom dia, contato radar na decolagem, direto da EL, vigilante. Direto da EL, gol 1804. Mike Serra Golf, está pronto cópia? Está autorizado o Muco G, nível de voo 080, vai decolar da 17 com a curva direita na saída aba após direto. Controle APR 119.8 e o transponder 5110. Como é que você arregou o fotejamento correto? Poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, acionamento de táxi confirmando pessoas a bordo com a torre 1895, ajuste no 012. Postan 3597 para o táxi, 123 a bordo, 3h50 Campinas. escutando, 3517, sou autorizado o táxi. Até através do portão 612 aguardando instruções. Até o 612 vai aguardar instruções do 3547. Táxi, o gol no 607, temos 173 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. Gol no 607, sou autorizado o táxi via Taxi Índia. Ponto espera 10, vai chamar a torre 118.95, ajuste altímetro na 012. Gente, Índia, ponto espera 1895. O TAM 3517 segue o Boeing da Gol via Pátio 1, Taxi Índia. Ponto espera 10, chame torre em 118.95, ajuste altímetro na 012. Autorizado o táxi agora pelo Pátio 1, Taxi Índia. Segue o gol, 1012, obrigado. Prossiga para o céu. Gente, livre decolagem de pistão no 0607. Pois o Alfa Yankee Romeo está autorizado, o reboque em princípio até a saída do pátio 3, reportando para ingresso no pátio 1. Reportará para ingresso no pátio 1.